na França, segue 3690 da Itália. Aceitei como 7, coordenando que te bate assim que um azul livrar o Pátio e a Índia, autorizado para o SPEC, sinal reportar isso. Intervalamento passando lá de lá, coordenação 5, o mesmo passo, a gente receita 3597, uma terra. Salvador, total 9910, sinal ILS, visual. 9910, continua a aproximação, aguardando livre pouso, pista no zero. Aguardando livre pouso, total. O Sierra Kilo Delta decola aos 36, vai chamar o controle em 120, decimal 8, só por curiosidade, qual foi a razão de subida, foi empregada? 2.500 pés. Ciente, bom voo. 4, chama Recife, 1251, Eterna 13325. Chama Recife, 1251, Eterna 13325, voo 1804, bom dia, bom trabalho. Muito bom dia, papapá, Serra Kilo Delta. Papapá, Serra Kilo Delta, contato radar, sabe manter 120, sai da Coral. 120 na Coral, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, estamos chamando o povo. Shimano, Serra Índia, Romeu Índia, 1000. Paulo, confirme que o azul 4069 vai ser esquerda e depois direita para ingressar no ponto de pedra. Sim, Matheus. Excelente, graças. No zero, livre pouso, pistão no zero, o vento 160 graus com meia dúzia de gás. Livre pouso na 1-0, pessoal, 9-9-0. Salvador, eu vou 607-05, puxa acionar. Torre Salvador, azul 4069 no ponto de espera da 10. Azul 4069, visual com 727, final da 10. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceira 10, azul 4069. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter 10, 4069. Via o PAD, atenta ao Boeing sendo push 05. Oi, Gino. É, porta através do 612, tem 3290. Pesado táxi via PAD, vai reportando através do 612, tem 3890. O Gol no 607, por cima, já iniciou o push? 607. Prossiga 1607. Confirma, já iniciou o push? Iniciou 1607. Excelente. 9910 no solo aos 40, libera direito e chama 121 no decimal 9. 3029 total, obrigado. Total 9910 ligou, bom dia. Total 9910, taxia Alfa Kilo para o passe 3. Alfa Kilo Pato 3990, obrigado. Solo Salvador, o Gol 987, bom dia. Sente da informação Índia, autorização para confins. 97 com fins 360, via Zulu 6, decola pista no 0 curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5437, gol no 897. 360, Zulu 10, decola da 10, da El Leda Bridge, 1208 é o controle, 5437 no transponder, gol no 897. Correto, reporta Fusco, gol no 897. Reportará. Dan 3890, após o push do gol até 743, segue companhia através do 4 via Indy Alfa, ponto espera 2862, que negar 90 no 7. Após o push do gol, segue a aeronave da companhia, pode confirmar se fez da 2-3-0? Sim, 1-8-12. Para o táxi, o Dan 3597, com fim 5 horas 87 agora. Autorizado o táxi, via Índia, ponte espera dono 02-862, que legal, 02-862, para a via Índia está 3-5-9-7. Solo, trip 5-5-4. 0-69, decola sua escuta, Adel, Leda Delta. Azul 4-0-69, contato radar, sabe manter 3-6-0, voa direto Leda. 3-6-0, direto Leda, Azul 4-0-69. Controle 120 decimal 8, aciona 554, corrigindo 5447, trip 5594. 190 para Aracaju, Pucajama, Aracaju, transponder 5447, controle 208, trip 594. Correto, é para push, 5594. Boa tarde. Da 3597, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 1970 graus com meia dúzia de nós. Além da cola 10 da 3597. Papapá, Sierra, Kilo Delta. Desça inicialmente até nível de voo 080. O visual está com Sierra Índia, Romeu Índia. Próximo cancelamento da presente, prosseguindo então. Sierra, Kilo Delta, regra de voo modificada 0944, desce condições visuais. Reporta passando 2500 pés, ajuste no 07. Botará, cruzando 2500 pés, com no 07, desce. 164 a bordo, temos 3 horas alterna Campinas. Dio está 3890, ponto de espera da 10 pronto. Dan 3890, bom dia, autorizado a alinhar e manter, está que serão no 0. Alinha e mantém, Campinas 10, Dan 3890. Decola aos 4-5, controle agora em 120 decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Alander, bom dia, tá 3-5-1-7. Tá 3-5-1-7, contato radar, sabe manter 380, saída Arbor. Arbor, 380, tá 3-5-1-7. Bom dia, solicitando autorização de reboque da posição número 14, área remota, para o Finger de número 10. Afirmativo, Mike X-Ray Bravo, faça a chamada na frequência 121.9 para solicitar o reboque. Obrigado, será feito. Oi, bom dia, o 607, gol na espera no zero. Gente, mantém o ponto de espera, gol na 607. Mantendo. Paulo Salvador, na escuta. Prossiga, Mike, que foi grave. Bom dia, solicitando box, senhor, da posição número 14, área remota para o Finger de número 10. Sol. 1897 Sol. Solo Gol 1642. Posição 2 para o pushback acionamento. 642 está autorizado. Pushback acionar, reporta táxi, confirmando. Está autorizado. Nível 350 recebo. 350 autorizado. Autorizado pushback. 1897 na escuta do Sol. Pra sua escuta, prossiga. Estimado push. Já estamos prontos para o início. Está autorizado, pushback, sinal, reporta táxi, cor no 897. Reporta táxi, cor no 897. Confirmando a matrícula do tanque, tá na remota 14. Mike X-Ray Bravo, senhor. Mike X-Ray Bravo, vai aguardar o que tem a aeronave já pronta, push, no setor. Aguarda inicialmente. Positivo, será feito, grato. 07 para linha? Afirmo, a linha e mantenho no 607. A linha mantenho no 607, gol. Azul 4069, chama Recife 1251, alterna 1-3325. 351-3325, azul 4069. Decola os 49, controle agora 120, decimal 8, povo. 208, bom dia, obrigado. Controle, bom dia. 13890, decolado na Puca, passa 1800. 13890, bom dia, contato radar, sabe manter 330, saída Puca. Autorizada a colagem pistão no zero, vento 160 graus com 09 nós. Livre de colagem no zero, 607, bom. Puxa, vai caçar no mesmo. Vou no 7, no 5, aguarda, puxa, número 2 no setor. Número 2 no setor, aguarda, pushback, gol no 3, no 7, no 5. Tropalização é com o senhor, meu? Negativo, com solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Solo, bom dia, arça cargo 9832. Arça cargo 9832, bom dia. Recife 310, autorizado via Peruísque 58, decola pista 10, curva esquerda, saída Fuca, direção Caju. Controle 120.8, aciona 5457. Afirmativo, APTA cargo 9832, então autorizado Recife, via Peruísque 58, decola da pista 10, curva esquerda, Fuca, transição Caju. O controle saída 120.8, transponde 5457, APTA cargo 9832. Fechamento correto, reporta o pushback sinal, só cargo 9832. Tomarei, muito obrigado. Então, de como meu, prossiga. Indy Alpha, ponte para 2862, que ligou no 0 no 7, por 897. Pátio Indy Alpha, no ponte espera 2862, é o gol no 897, obrigado, bom dia. November, Oscar Romeo, 500 pés, litoral sul, decola no 7, curva direita, controle 120.8, aciona 0154. Tá livre, puxa, pontex. Afirmo, livre, pushback, triplo 514. November, acho que é o meu, confirmando inicialmente para o sul, aguardando autorização do controle prosseguir para a outra BS. O L ponto, tá, outra BS. Confirmo, seu robô. Funcionamento táxi 2862, November, acho que confirmo. Mike Índia, nível 100, decola a pista no 7, curva direita, curva à esquerda, saída Momo, após direto, controle 120.8, acena 5442. Bom dia, o gol 987, próxima ponte espera pronto. Gol 1897, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém a 1-0, gol 987. Chegada Mari. Desce é o 050 na chegada Mari, o azul faz 208. Botão ainda 08, bom dia, gol 942. reboque até remota, até o portão no zero, mais que ser bravo é porta no time. Será feito, graças, senhor. Perfil da PUCA. Voo no 642, bom dia, contato radar, sabe manter 350, saída PUCA. Sabe manter 350, voo no 642. Táxi Triplice 514, 63 a bordo, alterna Recife, autonomia de 4 horas. Ah, senhora, a fim de desviar de pequenas formações? Autorizado. Vai na Proditata, Azul 4208. Contou em Salvador, igual na 642, solicita para 105, manter da presente por 20 milhas, devido a formações. Autorizada após desvio, voa Jamo, voa no 642. Autorizada após desvio, Jamo, voa no 1897, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 160 graus com 07 nós. Livre decolagem, boa noite, 7. .607, chama o centro Recife, 1251, alterna 13325. 253325, bom dia. Para o táxi, o ápice a cargo 9832, está com dois a bordo, autonomia de 2,50, alterna Natal. Autorizado o táxi seguindo o Gol na sua frente, via Indy Alfa, ponte para todos, 862, que ligou no 017, ápice a cargo 9832. Matilha, seguindo então a aeronave da Gol, para o ponte Pereira Pista 0, ápice a cargo 9832. Fala Salvador, Gol 1715 para o táxi com 160 a bordo, alterna com fixa, autonomia 3 horas e 50. 1715, livre táxi e alfa, espera todos 862, que é legal no 07. Legal no 017, cria via Índia e Bravo que chamará pronto o Gol 1715. 1897, decola 59, controle 120, decimal 8, bom. 308, bom dia. Bom dia, comandação Índia, Recife. Risco 973, Recife 310, está autorizado. Via Peruísco 58, decola pista no 0, curva. Da 10, curva esquerda. Sai da PUCA, transição Caju, controle 120, decimal 8. Aciona 5456. 9-0, autorizado, apio 58. Repara 9-0, curva à esquerda pro Caracaju. 1-208, aciona 5456. Chama a porta. Tá correto, aponta o pushback acionado. Risco nossa 3. A linha decola no 0, Gol 1715. Romeu autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção, vento 160 graus com 8 nós, November Oscar Romeu. 0-1-7, azul 4208. 9832, ponte zero da pista no zero, está pronto. Avisa 9832, bom dia, após a rolagem do Boeing da Gol, alinha e mantém cabeceira 1-0. Após a aeronave da Gol, alinha e mantém cabeceira pista no zero, até cargo 9832. Mike Juliette Romeu, livre acionar, chama pronto para o táxi na bata. No 642, chama Centro Recife, no 2685. Recife, no 2685, vou no 642. Livre o táxi, reporta para o ingresso na 17, no táxi do Papá, Vitor Thiago Adel. November Oscar Romeu decola de Salvador 03, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 1208, November Oscar Romeu. Vitor Thiago Hotel, autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. Modo Charlie. Controle agora 120, décima 8, bom voo. Prazer, oi, Maria. Serra Juliette. Serra Delta Juliette, é o Papapá, November Oscar Romeu. Papapá, November Oscar Romeu, mantém as condições visuais, 500 pés, QNH 1-0 no 7. Reporta visual, colocar o pulso. Repetirá, November Oscar Romeu. Controle Salvador, bom dia, Gol 1715, decola. Gol 1715, bom dia, contato radar, sabe mantém 360, saída Arbor. Saída Arbor, sabe mantém 360, Gol 1715. Do 4208, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado o ILS, o azul 4208 vai reportar estabilizado. 2 livre decolagem da 1-0, vento 170 graus com 07 nós. Livre decolagem da 1-0, 8-4, ponte esperada 10 pronta, 5-5-4. 5-5-4, alinha e manter cabeceira 1-0. Ali mantém na 10, 5-4. Até o ponto de espera da interseção autorizado, Mike Juliette Romeu. Ponto de espera da interseção está autorizado, táxi. Uno 897, chama o Centro Recife, chama 251. 251, boa. Visual com local de pouso, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, frequência livre. Prato.